404-009, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Comandante, bom dia, 103-890, formação, Fox Pro. 3890, guarda-copos. Obrigado, guarda. 759, salva 53, próxima direita, 1211, mantém posição de taxa Juliette. Próxima direita, 211, põe a montanha de Juliette. Tá de funcionar. Cópia. Prossiga, cópia. Autorizado Recife, nível 330, direto Aracaju, decola da pista 10, primeira curva esquerda, Puca de Maracaju, 1208, opção 5525. Autorizado Recife, 330, decola da 10, Puca Aracaju, 120, decima 8, 5525. Pucajá Maracaju. Pucajá Maracaju. Correto, chama puxa. Livrou, gol Norte-Sexto de Cross. Ciente, via Alfa, mantém a Juliette. Via Alfa, mantém a Juliette, Sexto de Cross. Também 570 da CIGIA para 2000, ajuste no 095. Estamos confirmando da CIGIA para 2000. Taxa direita via Índia, chama pronto ponto, chama 1895, ponto de espera da 0, renegar no 095. 0095, 1895, ponto de espera da 0, chama 2, entra 3, 1093. Bom, no 093, Juliette, botão 4. 1704, 093. No ponto de espera, pronto, 1-0, ou 3-1-5-3? 3-1-5-3, decolagem autorizada 1-0, 2-2-0 graus, 0-5-9. Autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, 3-1-5-3. Azul 4-0, Terra Galeão, 6 horas, pronto, 102 abaixo. Autorizado táxi, parte principal Índia, ponto de espera da 1-0, chama 1-0-9-5, negar 1-0-9-5. 1-0-9-5, parte Índia, ponto de 1-0-9-5, Azul 4-0, Terra Galeão. Confirma o PLB? PLB 102. Gente. Paulo, voo 759, a passagem Embraer, que livra a parte, pós direct 09. Embraer, 09. A Lima tem o no 0404. O 3153 decolou 0901 no 1208. 208. Bom dia. Salvador, bom dia. San 3153. Da 3153, contato radar, saída da El, tubo 360. 360 da El, 3153. Passo 0 com a Sierra, livre decolagem 1-0, vento 1-8-0 graus, 0-5-9. Salvador approach, good morning, Federal 997 Brazil. You have information for the truck, we are maintaining by level 152. Morning, Federal 9970, down to 2000, destination 1015 via Amar arrival. Report to localize runway 10. 2000, Federal 9970. And request direct Duna, perfect. Okay, my arrival, Fidel 9970 via my arrival. Okay, you send via my arrival. We have lost contact with you. Roger. Azul 4040, bom dia, contato radar, saída árvore, suba ao 360. Arbo 360, Azul 4040. Passa que está no local de Zero, Livre VVF, Chime Torre 118, decimal 95. 2, 3, 4, 5, 5. Isso. Oi, Salvador, bom dia. ó, está caso 6570. Estabilizando no IRS, na 10, baixo travado. Observação 570, continuando a transmissão. Informe baixado e travado. Vento 170 graus 59. Trem embaixo e travado, o ILS não no zero. Confirmando livre pouso para o ar também, assim que você quiser. Afirmo, livre pouso, abre também, se você quiser. Livre pouso, cara. Bom dia, Europa, Ácido e Cris. Europa, Zero, Eight, Three. Stand by to clearance, golfing information. Golfing information, stand by for clearance, Europa, Ácido e Cris. No da Azul, informação em curso agora, Golfe, agora de cobre, número 2 para Campinense. Em 340 será coordenado. Controle Azul 4040. Siga 4040. Temos uma formação aqui bem na nossa esquerda, na proa de árvore. É possível efetuar o desvio à direita e depois voar os elétrons? Firma após desvio, proa de elétrica 4040. Desvio elétrica, obrigado, 4040. Meia 570, solo ao 07, libera direito, solo 121, decimal 1. Lembrando Salvador, bom dia, Alça 6570, lembrando. Alça 6570, táxi via Alfa Quilo para o Pato 3. Quando no Pato 3, até o sinalizador. Alfa Quilo, Pato 3, sinalizador. 03153, chame centro Recife em 128, décima 8, alterna 1353. 228353, o 3153. Europa 083, stand by to clear. More 5 minutes. Obi, standing by for the clearance. 5 minutes more, Europa 083. O Azul 4201, pronto, cópia. Azul 4201, autorizado Campinas, livre voo 340, decolando a pista no zero, primeira curva direita, prefira saída da El, lida Motiva. Motiva intercepta a rota Up Zulu no zero até Pubato. Sampaio informa Bravo Alfa Victor. Após intercepta Up Zulu no meio e segue de alta do plano de voo. 5537 o transponder, o controle opera em 120, décima 8, Azul 4201. Saída da El, após Leda. Motiva, Mike Oscar, Tango Victor, Alfa. Pois, Pubava intercepta o Zulu no meio e segue de rota do plano de voo, 4201. Establishing localizer, Zero 9970. Zero 9970, clear for the left, Apex Tower 1895. Clear to land, and Tower 1895, Zero 9970. Clear for the left, 9970. Thank you. Salvador Tower, good morning, Federal 9970. We're on final runway 10, gear down left. 9970, clear to land, runway 10, wind is 150 degrees, 3 knots. Clear to land, runway 10, Federal 9970. Oxenem 6211, formação em curso é Golf, intercâmbio é cópia Galeão? Afião. Sente mais um minuto, cópia. Afião. Federal 9970, on the ground at 16, level next to right. Contact Alpha Kilo to Apron 3. Alpha Kilo, Apron 3, Federal 9970. 4201, quase nessa equipe pessoal, é ponto para táxi. Opa, 083, ready to copy? Ready to copy, disclaimer, Europa 083. Europa 083, clear to Sierra Charlie Echo Lima, with level 400. Take off from runway 10, right turn, there departure, leader transition, after leader fly direct, multiple position. Mike, Oscar, Tango, Victor, Alpha position. There intercepted airway up Zulu 10, and after I called flight plan route, Scott code 5556, and frequency of departure will be 120.80 Europa 083. Runway for the Marco 10 after the Marco turn right position. I understand the dial and proceed direct Motva. Intercept airway aperture 10 after crossing airway flatten route, walk 5556 and contact the Marco 10.80 Europa 03. Just confirm. After departure will be performed dial departure. Dial departure. Thank you very much, Europa 083. Affirm. Dial departure after Leiden and then Motva position. Dial departure, Vespa, Motva, Europa 083. I didn't understand. Can you repeat, please? So, I understand. After departure, dial departure, after dial Motva. Confirm? Negative. Dial departure after leader position. Lima Echo Delta Alpha after Motva position. Mike Oscar Tango Victor Alpha. Copy. Dial departure leader and then Motva Europa 083. Affirm. Stand 11. Report when you're ready to perform pushback and start up. Copy. I will call you. We are now fully ready. Request push and start up. Europa 083. Are you ready now? We are fully ready now, Europa 083. Coordination with ground staff, report when you're ready to taxi, Europa 083. Clear for push on the start, I will call you ready to taxi, Europa 083, thank you. Dona 093, com fins, tem um 360 já pré-aprovado. Aceita? Aceita. Gente, o número 2 para a Copa, mais 2 minutos. Bocha Nega 201, pronto, Copa. 201 para o táxi, 118, Galeão, 3 horas e 30. 4201 da Azul, 30 táxi, e a Índia no ponto de espera chama a torre, 102.95, altímetro 905. Táxi autorizado, Índia 18.95, 1015, gente. Obrigado, 4201. Salve Salvador, voo 1963, autorização, Galeão. Voo 1963, número 3 para cópia, Golfo informação em curso, aguarde cópia. Temático, você é a Golfo, aguardando. Focha na 612 no ano, pronto cópia. Pronto. Focha na 612 no ano, Salvador Galeão, autorizado nível voo 360, decolada pista no zero, primeira curva direita, desfira a saída da El, Leida, após Leida, Irumi, posição Irumi, Índia Romeu, uniforme Mike India. Onde intercepta a rota UPZUL, corrigindo UP November 857, segue de rota do plano de voo. Transponder ao 5542 e a frequência 120.8. Galeão 360, decola da 10, aí é o Lê de Lume, operando o número 857, passando a 542, controle 201. Grande Sete, complementando a primeira curva direita. Voo no 093, quanto cópia? Copia no 093. Voo no 093, Salvador Confins, autorizado nível de voo 360, decolada fecha no zero, a primeira curva direita, fechida saída Arbon, transição Elefa. Em Elefa, intercepta Alfa Zulu 21 no segredo dos planos de voo. 5547 é o transponder, o controle 120.8. Cuidado, Confins 360, descola no zero, curva direita, Arbor, Elefa, perigo 21547-1208, voo no 093. Confirma apenas a frequência copiada? 1208. Correto, 04 o portão é postando pronto para acionamento pushback. O gol 1093. É isso, no 093. Zulu November, bom dia. Atenção, Ilhéus, formação em curso e a Gulf. É, apenas confirmando o transporte inferno. 085, Pátio, confirmando, o 4. Cópia. Eco Zulu November, Salvador, Ilhéus. Nível de voo 085, Golf 677, rota, decola, pista no 0, primeira curva direita. Restrito, corredor Axé, mil pés, até o farol da barra, ou liberação do controle Salvador. 0260 o transponder, e o controle hoje opera em 120.80. Decolado 17, curva direita, corrigido, Exo November, 45 para o acionamento 208.95. Solo Salvador, uma boa, Oceanar 62, 25 da Gol, posição 612 para a autorização Brasília. 6225, número 2 para cópia, copiado, posição 612, aguarde cópia. 625. Voo 963, pronto, cópia. O voo 963 está informando que se o pago copo era na área anteriormente, devido ser transporte interno ter prioridade. Certo, só siga com a autorização. 963, autorizado Galeão, negro voo 360, decola da pista no zero, primeira curva direita, terceira saída da El, Leida após Leida, direto posição Irume, Índia Romeu, uniforme Mike Índia, onde intercepta a rota UP November 857. 5545 é o transponder. Controle 120, décima 8, gol 963. 963, Galeão, 360, decola da 10, saída da El, Leda, Leda, Voirume, controle 208, 5545, transponder 1963, no 03 para o push acionamento. Confirme a rota. É, para 9257, após Irume. Gente, portão 03, aguarda. Mantendo a posição no 963. O 865, número 2 para a cópia, aguarda, Golf, informação em curso. É o número 2 no setor, aguarda, 3890. Rocha na 6225, pronto, cópia. Afirmativo, pronto. M225, Salvador, Brasília, autorizado em voo 380. Decolada pista 0, primeira curva direita, descida saída Arbor, transição Elefa, onde intercepta a rota Pesulu 17 e segue de rota do plano de voo. 5552 é o transponder, o controle 120, 18, Oxenem 6225. Gente, 6225 autorizado então para Brasília, nível 380. Decolando a pista 0 com a primeira curva direita, na saída Arbor, Elefa. Depois, Upper Zulu 17. Aciona 5552. Controle de Sedona 208. Ocean Air 6225. Correto, cotejamento 62. O portão é posto quando pronto para acionamento pushback. 6225 do Ocean Air. Sim, faremos 6225. Brasil 83, sobre o ground. Correto, Brasil 83. You have been estimated to start your tax. Eu Descendimento Gol 1-0-9-3-1-4. Descende Gol 1-0-9-3-1-4, número 3 no setor. É 2-1 na guarda, setor. Gol 963, que é o primeiro nesse setor para curtir o acionamento, apenas informando, está apenas aguardando o Europa já pronto para o táxi. Gol 965, pronto, qual é? Gol 965, Salvador, Brasília, autorizado nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva direita, terceira saída, boa transição, eleva a rota up, exudou 17, 5551, no transponder o controle 120, décima 8, voo 865. Autorizado 360 para Brasília, decola da pista no zero, primeira curva direita, saída airborne, eleva, up, exudou 17, 208 controle, segundo transponder, voo 1865. Correto, 07 o portão, após quando pronto para acionamento pushback 07, boa noite, 65. Acionado, pronto. Oceanero 6225 no meio, pushback acionamento pronto. Gente, 6225, aguarda. Guarda. Salvador, Euro, Base 23, ready to taxi. Europa 03, clear taxi until home point runway 10 via Man Abram and taxiway India. At the home point, maintain position in contact tower 118.95. Ultimate Serve 1016, Europa 03. Via Main Apron and Juliet India holding a short of runway 10 and contact tower 118.95, Europa 03. Negative taxiway Juliet, taxi via Main Apron and then taxiway India, Europa 03. Main Apron, after that taxiway India. Copy, Main Apron and India, Europa 083. Head to the hold point, contact tower 118.95. On the point, tower 118.95, Europa 083, thank you. Salvador, boa noite, né? Posição 7, agora me pega essa manhã. Chegue, boa noite, minha senhora, aguarda. Após o Europa, o Gol 963 autorizado? Gente, aguarda o Gol 963. Gol 965, o solo? Escuta, 865. Tem condições de coordenar com a equipe de solo após a passagem do Europa realizar o seu pushback de como que sua aeronave fique no través do portão 08? 8, vai coordenar para ficar no través do 08, então, após a passagem da aeronave da Aeroloft, ok? Afirma, a intenção é... temos um... é depois da Avianca no 06 que vai puxar também, ok? A intenção é sua aeronave não interferir com isso. Então, está no através do 08. Gente, coordenação aqui pessoal após a passagem e se alguma 865. Após a passagem, 865. Eu achei 6225 o solo. Pronto, siga 6225, gente do gol esquerdo. Afirma, coordenação aqui pessoal após o depois da Europa passando agora a causa livrar. Coordenação aqui pessoal inicia no 62. 62 é autorizado após a Europa. Gol 963, o solo? Adiante. Tem condições de coordenar com a equipe de solo? temos um colega da companhia à sua direita no 03 com a prioridade sobre o senhor. Tem condições de coordenação com aquele pessoal realizar o pushback de acordo com a senhora nave em greve no 43, sem ter feito com o colega do 03? Acredito que sim, o 9 equipe de solo, para realizar simultâneo com o colega da direita, o gol no 093, de forma com que o gol ingresse no PAD 3. Gente, 963, então está autorizado para ingressar no PAD 3, se tivesse 93. Coordena após a passagem do Europa, que se dirige ao ponto de espera, o gol 093 inicia, após a passagem do Airbus 330 cauda. Poderia confirmar o gol no 093? O Uno 093 coordena com a equipe solo após a passagem do Airbus da cauda e inicia o pushback de forma com que a aeronave adentre no PAD 3. Ok, então autorizado para o estacionamento, vai ingressar no PAD 03, Uno 093. Afirmo. Uno 963, me escuta? Prossiga. O voo 963 corre na equipe solo para realizar se mudando com um colega do 04 à sua esquerda da companhia. O mesmo vai ingressar a aeronave dele no PAD 3, de forma com que posicione na sua aeronave numa posição padrão, ok? Ok, então só para eu não tinha compreendido direito. Está autorizado, vai ser simultâneo e a posição é padrão, é isso? Ele é simultâneo, a sua posição vai ser a padrão. O colega que vai puxar um pouco mais a retaguarda. Ele inicia primeiro e depois o senhor inicia. Tá, ok. 621, eu tô ciente. É, mantenha a posição do 05. Tá 3. 890, tá na posição 2. Tem uma previsão para o nosso pushback? Nesse setor em mais 4 a 5 minutos. Eu, de acordo com a posição geográfica aqui do pátio, eu consegui liberar 4 simultâneos. Mas nesse setor era o segundo e ainda permanece o segundo, então 3890. Isso para o nível 050. Gente, 6225 aguarda, 62 é portão copiado, 076 Goiânia, 1310. Afirmo. Aguardo o táxi. 3, autorizado para track, repasse liberando a pista. Duas horas, milhas, com PA31, pisando 5.500, em subida para o 085, sentido contrário. Cruzou novembro, informa o tráfego agora 1 hora, 22 milhas, livrando nível 145 para uma centena, rumo nordeste, o tivo 1, até R72. Afirmo, 6225 será o número 2 no ponto de espera, seguindo a aeronave da Gol, que se encontra no através 03, sem interferência com o pushback da aeronave à sua frente. Senhor Matheus, está ciente, 6225, vai encaixar na posição. Taiwan, Europa 083. Flaming 1. Não, permanece. 39 a voz, 250, confirme a autonomia? autonomia 12:50, 39 a bordo, alternativa Uberlândia. Gente, Gol no 093 aguarda para o táxi. Informo que seguirá a Airbus da Avianca como número 3, ponto espera. A gente segue a Airbus da Avianca, Gol no 093. O Gol no 963 para o táxi, 143 a bordo, Campinas, 4 horas. Europa 083, we clear level 380. Thank you, continue flying level 380, Europa 083. Ponto espera 2108.95, altímetro no 096. 295, obrigado, bom trabalho. O no 093 segue Airbus da Avianca frente, número 3, como número 3 via Índia. No ponto espera 2108.95. Segue Airbus como número 3, 2895, Gol no 093, bom dia. O 1865, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10. O ponto de espera 2108.95, altímetro 10116. Número 4 no ponto de espera, Gol 1865. Graças pela colaboração. 225, ponto de espera, tem. Planeamento 225, após a rolagem do Boeing da Gol ali, mantém. Após o Gol ali, mantém. Na 2001, mais um minuto, aguarda. Na 2001, é o solo? Pode nascer que de solo após o bang, agora que passa a sua esquerda. Livrar a cauda, inicia no 05 e reposta para o táxi. Tan 3890, solo. Prossiga 3890. Coordena com a equipe de solo, após a passagem do Bang da Goa, cauda, se dirige ao ponto de espera, inicia no 02 e reporta táxi. Você reporta, 3890. Então, 3890 após a passagem do Bang da Goa, cauda. Sim, após a passagem do Bang da Goa. Azul 4958, após o estado, desça para 2.000 pés, ajuste do altímetro 1.06, reporte localizador 2.0. 2.000 pés, Azul 4958, após a localizador. Ah, passou. Decola aos 3, 9, controle no 208. 1208, bom dia. Patrone, bom dia, Gol no 963. Gol 963, bom dia, contato radar. Aí da Dael. Dael, Gol no 963. Está aguardando o Boeing na retaguarda para iniciar o push. Boa noite, 65, na escuta da torre. Boa noite. Possível taxar um pouco mais à frente para livrar o pushback do tráfego à cauda? Vai taxar. Flyme 225, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, meia dúzia de nós. Eu vi decolagem, 6225. Salvador, bom dia, voo no 093, conta, espera pronto. Voo no 093, bom dia, Lima, mantém pistão no zero. A Lima mantém no zero, no 093. Avança. Xené 621, táxi autorizado via Índia no ponto de espera tua 802.5, altímetro 10 no meia. Retrato. 3890 recordando após a passagem do Airbus da Avianca, inicia o pushback e acionamento posição 02. Agora após a passagem do Avianca. Afirmo. O Avianca já está acionado pro táxi, está passando a cauda agora, assim que o mesmo livrar, inicia. Coordenação aqui pessoal, então 3890. Sente após a passagem do Avianca. Informo que não foi possível realizar o pushback, devido à aeronave da Gol, que não taxiou mais à frente e manteve a posição do taxi Índia. Pois é, nós observamos aqui, obrigado. Foi o 621 na sala? Acho que se possível, peça a gentileza que tente ingressar a nave na Índia, de forma com que o Airbus Atan consiga iniciar o pushback no 02, por gentileza. Obrigado. O Xené 6225, decolado 241, no controle 120, decima 8. 208, bom trabalho. Controle, bom dia, o Xené 6225. O Xené 6225, contato radar, sai da Árvore, subo 380. 380 na Árvore. Europa 083, Colonel Recife Center, on frequency 125.10 or 133.25. 125.10.123.25, Europa 083, good day. 621 do Xené na escuta? Tem coordenação com a tua para que o Airbus da Bianca taxie um pouco mais à frente para liberar o seu pushback. Bom dia, Azul 2775, aciona a identificação, mantém a nível 170, voo pro agitado para a chegada à mar e reporte no ideal da descida. Boa descarga e reporte para a descida, 2775. Azul 4958, está avisado, localizador. Azul 4958, livre LS, chame torre 118.95. 295, chama lá. Voo no 093, autorizado decolagem, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 8 nós. Decolagem no 0-0-0 graus. Oi, Salvador, bom dia, azul 4958, LS. Azul 4958, ajuste no 0 no meio, continue a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, azul. Gol 1963, chame agora o centro Recife, 1251, no alterno 133, small 25. 251-3325, bom dia. Pode voar, Elefa, 6225. Pode, Elefa, chinês 6225. 6225, direto, Elefa. Oi. 4958, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 5 nós, cheque o trem. Pouso autorizado, azul 4958. Informa lá, baixada, até lá. O Gol 093, decolado aos 45, controle 1208. 208, 0093, bom dia. Boa tarde, Marcelo, esse é o mesmo comum que o seu plano repetitivo. Se encontra para 1-0, 1-5. E foi feita uma CHG apenas modificando o tipo de equipamento, não o horário. Saída Arbor, voo 9093. Checando aqui no meu EPR, no EPR se encontra realmente Rio 593, Salvador Recife, no 015, nível 370. E a CHG que se encontra, a única que nós temos é modificação do equipamento. Autorizado, Azul. Cash. Tem alguma posição passando 390? É, de 390 o avento já taxiou o máximo possível ali na frente. Mais 30 segundos, o Golinha e o Avianca chegam um pouco mais à frente, o 390. Bom, meu senhor, Tango Delta, pronto, cópia. Bom, meu senhor, Tango Delta, Salvador Maceió, nível 210, Golfo 677, a rota, decola da 17, primeira curva esquerda, perfil saída, Puca, transição, Caju, 5001, eu transpondo e o controle em 120, decimal 8, o papai meu Tango Sierra Delta. Corrigindo, tem a Tango Delta. O 5 confirma o POB, autonomia? Azul 4958, solo 47, direito, 21, decimal 1. Direita 21, azul 4958. Salvador, bom dia, Azul, Alpian, Yankee. Azul, Alpian, Yankee, aguarda. Salvador, Azul 4958, Azul 4958, táxi de Aquilo para o Pato 3. Lá prevista 060 Lima do Pato 3. Azul 2 e 1 na escuta do solo. Corrigindo na escuta da torre, o meu último é 2 e 1. A Lima tem puxando zero. Serviço radar encerrado, chame Leos em 1201. No 865, decola das 49, transfere o controle no 208. Antes confirme se chove no setor. No 208, confirme a depressa? Confirme se chove no setor, no eixo de decolagem? Não, até aqui não. Cruzando agora 1300, ainda não tem chuva. Sente o 208, boa viagem. Obrigado, passando pra você. Desça para 2000 pés, ajuste 1016, reporte localizador nível LF. Você me deseja reportar estabilizado localizador LF, gol 949. Doutor Salvador, gol 865, saída arbórea, leva, passa 2000 pés. Chegou 1865, contato radar, saída árvore, subo 360. Saída árvore, sobe 360, gol 865. Salvador, Alpine, Alpine. 093, confirmando, passa 170 agora. Afirma. Seja confirma a autonomia alternativa? 3 horas, Marcelo. Azul 2775, desça para 2000 pés, ajuste 1096, reporte localizador de pista dela. 2000 pés, 1096, o 2775. Xené 6225, chame centro Recife em 128.8 ou 0135.3. 288.353, um bom trabalho. Sou 10093, chame agora o centro de Recife em 128.8, ao CERN 1353. 282-353-1093, bom dia. Sente, Alfinha, quem que aguarda? Alfinha, quem é que aguarda? Rio 5973, solo Salvador. Rio 5973, solo. Pronto, cópia. 330, decolando pista no zero, primeira curva esquerda, descida saída Bucajamo após Caju, após a roda do plano de voo. 5023, eu transpondo o controle 120, décima 8, Rio 5973. Radar, saída da El, suba 360. 360, Radar. 3890, autorizado alinhar e decolar, pista 90, vento 1900 graus, meia dúzia de nós. A gente decola no zero, tá 390. Esquadrão aqui do solo, repondo o táxi. Da do Alfa Yankee Yankee, aguarda no PAD 3, já temos aeronave realizando pushback no PAD 3. Alfa Yankee Yankee, aguarda. Estabilizou Miami, 1649 da Gol. Gol 649, Livre LS, chame torre 1895. 1895, bom dia.